Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. O resgate do gueto, contenção do leste, Maloca Hits. Deus não escolhe o melhor, sempre está contigo e nunca te deixa só. Eu passei minha mensagem, então fiz o meu papel. Sua vida pra ele vale mais do que o troféu. Deus não escolhe o melhor, sempre está contigo e nunca te deixa só. Eu passei minha mensagem, então fiz o meu papel. Sua vida pra ele vale mais do que o troféu. Deus não escolhe os melhor, prepara os escolhidos. A vida é louca, a cena é essa, parceiro, Deus é contigo. Não adianta fugir, no livro da vida tá escrito: não cai nenhuma folha se por Deus não for permitido. Pode mentir pra mim, mas não pode mentir pra Deus. Seu olho brilha quando vê aquele algo que não é seu. Você pode ter carro, ter luxo, ter, mas é lamentável se Jesus não é com você. Inexplicavelmente, um algo reluzente, a morte veste a noite disfarçada, sorridente. Não escolhe os melhor, prepara os escolhido, capacita os pequenos, deixa eles ponta firme. O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra, carregou a sua cruz e ainda foi pregado nela. Tem muitos que bate o peito e se acha o melhor. Pro meu Deus não existe o melhor e nem o pior. O resgate do gueto, contenção do leste, guarde isso na cabeça, irmão, vê se não esquece. Deus não escolhe o melhor, sempre está contigo e nunca te deixa só. Eu passei minha mensagem, então fiz o meu papel. Sua vida pra ele vale mais do que o troféu. Deus não escolhe o melhor, sempre está contigo e nunca te deixa só. Eu passei minha mensagem, então fiz o meu papel. Sua vida pra ele vale mais do que o troféu. Ele sempre é com você, não adianta correr. Alguns correm pelo certo, outros preferem morrer. O Criador não olha para os panos, não. Só quer saber o que cê tem no coração. Amargura, inveja, eu também sou pecador. Mas não persisto no erro, sempre corro pelo amor. Fazer o que, né? Se o mundo é assim. Mas Deus não escolhe o melhor, ele tem um plano pra ti. Fazer loucura demais, se blasfemar você dança. Pra quem foi brabo demais e só ficou na lembrança. Obrigado, Pai, por sempre estar comigo. Me livra das armadilhas, me tire dos inimigos. Graças a Deus tô de pé, estou sempre firmão. O meu papel é esse, passar pros mano a missão. Contenção e resgate, fechado na bagaça. Do DF a MG, tá tudo em casa. Deus não escolhe o melhor, sempre está contigo e nunca te deixa só. Eu passei minha mensagem, então fiz o meu papel. Sua vida pra ele vale mais do que o troféu. Deus não escolhe o melhor, sempre está contigo e nunca te deixa só. Eu passei minha mensagem, então fiz o meu papel. Sua vida pra ele vale mais do que o troféu. Deus não escolhe o melhor, nos capacita pra vencer, pra lutar, guerrear e nos prepara pra crescer. Entre pouco dos muitos, você pode ser um escolhido. Basta crer, confiar no nosso grande Deus vivo que está com você. Não te abandona, te faz um gladiador. Deus não escolhe o melhor, escolhe aquele que ora com fé. Mesmo nas dificuldades, nunca deixe de acreditar que o poder de Deus é supremo e ele contigo sempre está. Eu vou na fé, firme e forte, só Deus sabe meu destino. Escolhi o lado de Cristo porque esse é o melhor caminho. Deus não quer o melhor, quer os que se entregam de coração, que ora, jejua, agrada a Deus, o verdadeiro cristão. Deus não falha, se ele te escolheu, você é um vencedor. Fica ligeiro, negou, se liga, não caia nas garras do opressor. Deus não escolhe o melhor, ele prepara o escolhido, nos capacita pra missão, pregando o evangelho de Cristo. O resgate do gueto e os firma, a contenção do leste, do DF a BH, é Deus na mente dos moleque.